Deci inicialmente no perfil da Jair Darbó, Boneac. Controle Aparelho 120-8. Acione 0273. Autorizada, a chegada a Mari, desça para o nível 050. Mari, desça. 050. Autorizar o TAP, a gente voa, cara. Está autorizado o TAP, voo 962. Se tiver condições, mantenha a velocidade até mais próximo. Está mantendo a velocidade mais alta. TAP. ILS, 3206. 3206, chame a torre em 1895. 1895, boa. Brasil Salvador, foi uma tarde, Azul 4463, decolando, perfil da saída da Coral, cruza 1100 pés. 4463, contato radar, sua para o nível 180, após 2000 pés, voe direto Coral. Sou até 180, após 2000 pés, direto Coral, Azul 4463, obrigado. Da morte, vamos perder o 10, Fábio perdeu o 10, a rota do plano 1208, motores da ilha, 5560, transponder, voo 9944, na remota 13, está pronto, posicionamento. Posicionamento correto, autorizado para o pushback de acionamento, chame novamente para o táxi. Voo 9944. Bravo Uniforme Sério, Dispatch Sério, teste de prato, voo existe em Salvador 1019, retorna a frequência do controle a 40 milhas. Desvio esquerda, 1443, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1895, obrigado, senhora. Oi, Salvador, bom dia novamente. O Azul 2771 e LS 10. Azul 2771, continua a aproximação, ajuste no 019 e aguarda na autorização de pouso. Escuta, 2771. Delta Fox, autorizado o táxi, reporte na táxi, papá. Delta Fox. São 3216, no solo 29, libere próxima direita, solo 121, decimal 1. Direita 21, 1932, 1. Delta Fox, autorizado o ingresso, pistão 17, reporte aliado e pronto. Paralelo de pronto, Delta Fox. Juliette, boa. Azul 2771, autorizado pouso, pistão 0, vento no 60 graus, 7 mais. Teve pouso, Azul 2771. 3230 vai manter o desvio por quantas milhas? 3, por gentileza, 3280, valeu. 2209, está saindo 2230. 2230. 962, tem condições de operar Duna? Afirmo. Pede Duna, deixa para 2010, ajuste no 019, está autorizada final ILS, reporta estabilizado. Portaria estabilizada ao ILS, cura de Duna, Gol. 962, descendo 2000. Autorizado 3900 Galeão, decolamos da 10 com curva direita, da Ale de Iruma e Otto November 857, 1208-5514, trouxa na 6213, estamos no Ununo, chamaremos para o portback acionamento. Salvador 9944, agou para o táxi com 12 a bordo, 4 horas e meia, perna com 3269, Juliette pro 3, 3219. 19044 com Antônio Pátio após Marília aqui. Ingressa, chega bem aí agora o ponto de espera. Vou lá, Torre, uma noite, 295, ajuste no 09. Espera com 9944. Consegue o PAB? 12. 12, gente, com o Lula. Rádio 2771, número Celos 33, libere próxima direita, Celo 121, décima 1. Próxima direita, 221, senhora, Rádio 2771. Rádio 2230, tem condições de voar natural 165? Pode manter 155, o máximo, 2260, devo só uma quase. Oi, tu dá o passaporte, grato. Limite ao localizador. 155, limite ao local, 2260. Is that Aerostar with information Yankee, we'd like to get our clearance to Sierra Bravo, Mike Oscar. Carry check your flight plan, send a bag in it, please. Is Echo Delta Golf 7-1? Affirmative, Echo Delta Golf 7-1. Do you have something different? No, I don't have nothing. Send a bag in it, carry check, please. Thank you. 9944.010, pronto. Foi direto e o COSE. Vai direto aqui, o código azul 4493. Azul 9944, autorizado de decolar, pistão no zero, vento no 60 graus, 89. Decolagem autorizada, 5-0, não está passando. Polo 864, chega o centro Recife, na frequência 126.85. Confirme a frequência, Polo 864. Afirma, 864, sendo o centro na frequência 126.85. Ok, chamando o centro Recife 126.85, Gol 1864. Alfa Victor? You do have a flight plan for them. Yeah, okay, I have 771 Alfa Victor. Okay, they must have filed it under our end number then, so we'll take that turn. Okay. It's approved to Copic Clearance right now? Yes, sir. To Sierra Bravo Mike Kioska, you are approved to flight level 310. Do you intend to take off on 17 or 10? We'll take off 10. Okay, takeoff on the 10 after takeoff left turn. The departure will be Puka, Papa Uniform Charlie Alpha. And the transition, Caju, Charlie Alpha, Juliet Uniform. Then, up as 17. Salvador Control Frequency 120, decimal 80, squawk code 5571. Consegui descer 2 0 mantém na 4000, informo que vai seguir tráfego agora 1h10, rumo nordeste, cruzo 045 descida, é um Boeing 737-800. Ok, thanks. The departure will be Papa Uniform Charlie Alpha, Puka, and the transition Alpha Romeo Uniform, Paru. Left turn, before departure, third transition, uniform Zulu 17, departure 120.8, squawk 5571, November 771 operation. November 771 Alpha Victor, that's correct. Come back to startup. Okay, we'll call for startup, 771 Alpha. Para o nível 050. Mari 050, 3204. Golf 71. So, yeah, if you could change it, that would be great. Thank you. Okay. Echo Delta Golf 71. Onde vou ir na proa de Golf para chegar da Golf e repasse a viagem do Cida? 71, a você. The Puka departure and the Alpha Romeo uniform for the transition. Alpha Romeo uniform or Charlie Alpha Juliet uniform, Caju. Got it, thank you. Oceaner 6254, porção 9, pushback acionamento. Autorizado, pushback acionamento, chame táxi, 6254. Vai chamar 6254. Controle o Eco Delta Fox, solicita a modificação da presente, procede visual no 045 para Siri, estimando pouso no 600. O Eco Delta Fox, nós vamos modificar no 538, tudo enquanto for visual 045, reporte para a descida. Chamada para a descida, Delta Fox. ONS, Gordo 962. 962, chama a torre, rumo no 895. 1895, boa. 2230, atualizado até 2000 pés, atualizado até 9% de meus LS. É 2000, 2230. 8 milhas do Oeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame Léo, 1230, do Sima 1. Chame Léo, 1201, azul, 4493. Salvador, boa tarde, Gordo 962, passou, e até. Gordo 962, avistado, ajuste no 018, autorizado pouso, pista no 0, vento no 60 graus, 7 mais. Salvo, pouso na 10, Gordo 962. Estabilizar a visão campo 2261, 30. 3230, chamei a torre em 1895. 295, obrigado, perfeito. Muito boa tarde, passeio 2230. Pro 9944. 9944, por isso que agora é o centro Recife, na frequência 125.1. Recife agora 25, obrigado, 9944. Seu Chanel 6254, 96 a bordo, 3:50, Campinas, João Bernardo. Meia, 96, via Índia, 1895, 1018 no ajuste, Oxanel 6254. 9600, por favor. Tráfego Salvador Azul 2790. Atenções. Só para o cliente que é aos 44 horas, só a nossa saída prevista, por favor. Atenções, confirme. Era o dia que segue. Controlando o setor de Veracruz, sem frequência livre. Frequência livre para o Vale de Santa Catarina. Então, será Momo. Momo após o nome direto. É azul 2790, isso? 2790, senhor, isso. É, só confirmando a informação, é WhatsApp DCT Lençóis, senhor, é na pista. Ok, então seguirá no perfil da Momo inicialmente, após Momo. Direto Lençóis. Se chegar ao seu plano, eu lhe chamo. Obrigado, senhor. É Momo, direto Lençóis. 2790. Muito obrigado pela colaboração. Responha. Salve, Salvador. Eu vou 962. Demorou. Salve, 962. Boa. Chega via Alfa, repórter S da Rivete. Alfa, repórter S da Rivete. 962. Passarela 2230, autorizado pouso, pista no zero. Meio pouso na alma zero, 2230. Qual é? 170 graus, 7 nós. Tá. Jorge, bom dia, 6254, Oxené, tá pronto, volto, passageiro. 3204, deixa para 2010, ajuste no 018, está autorizado a final do procedimento LS, reporte estabilizado. Ok, 2000 pés, 018, reportará estabilizado, 3204. Para 2230, no solo 45, libera a direita, solo 121, décima 1. Ele, Brana, Echo 211, da saída. Azul 2711, no ponto ideal de descida. Azul 2711, desça para 4000 pés, ajuste no 08. 711, sim. Via Kilo, para o 43, 264, decolou 47, controle 1204, decimal 8. 3062, obrigado, bom dia. Puxa na 6264. 6264, bom dia, contato radar, voltar o nível 360 após 2000, retirado medo. Após 2000, vou lendo, sobe ao 360-6254. Delta Fox, por esse destaque, recebe. Nenhum tráfego conhecido é reportado, tem frequência livre. Obrigado, e tchau. visando, tá? 3804. 3804, chame a torre 1895. 1895, 3804. Nome 254, centro autorizador de 8. Eu ativo o Wando Eldes 6254, grato. Azul 271, deixa para 2000 pés, ajuste no 098, autorizado a sinal ILS e repasse estabilizado. 711, ciente. Ilha de Simbra. 3804, avistado, check o trem, ele viu com os pistas 1-0, vento 1-60 graus, 1-09, ajuste altímetro 1-08. Machado travado, autorizado pouso, 3804. Oi, Salvador. Boa tarde. CDM 213, Porto 090, totalmente pronto. Quanto cópia? Cruzado com Goiás, nível 380. Na cola da pista 1-0, primeira curva direita. Cumpre o perfil da saída da El, Leda, transição Motiva. Intercepta uniforme do Luna 0, segue até Pubave, após uniforme do Luna 6, e assim conforme rota do plano de voo. Controle Salvador 120.8, transponder 5013. Afirmativo, está autorizado São Paulo, nível 380, decola da 1-0, curva na direita, saída da El, Leda, Motiva, após o Lu 10 da primeira aerovia, Pubave, após o Lu 16. Controle 1208, transponder 5013. É o TAM 3192 na posição remota do pátio 3, posição 07. Correto, TAM 9132, chame para puxar aqui a sua casa. Para o posicionamento 9132. Salvador Azul 2711, bom dia. 2711, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste de altímetro 1-0-8. 711. Round Echo Delta 971, request entry, sir. 771, sign up approved. To taxi, contact 118.95. Okay, clear for engine start and taxi 1895. Good afternoon, sir. Salvador, go! 1867, guarda novamente, a sua direção Brasília, deixa eu ver. 267 para Brasília, pronto, cópia? Meta 660 autorizado. Decola da pista 10. Saída arbora, após a arbora leva. Interceptar o ponto Zulu 17 e segue conforme roda. Controle Salvador 120.8. Transponda 5001. 308, bom, cópia. Confirmando a 271, copia a autorização de pouso? Confirma o 271. 271 da Azul, livre, pouso pistão 1-0, vento 180 graus, 1-0-9. 71 Luciente, baixar travado. Vou para o nível 360, vou direto Leda. Leda na prova, obrigado, acaba 360. Volta 9132, remota 07, para o pushback, a cerâmica está pronta. Já está 9132, pushback, já está chantando. Boa tarde, 9132. Azul 2719, ali para a sua escolha. Alfa, Kilo Pat 3, 2719, boa. Kilo Pat 3, boa. November 771 Alpha Victor. Approved taxi report on taxiway Papa, unit 1018. 1018, and we'll call you on Papa. November 771 Alpha Victor, crossing the runway 17, taxi via Quebec, Mike and Lima. Contact Lima, maintain position, call ground 121.1. Okay, we're going to cross runway 17, and it's Quebec, Mike and Lima. Over to agent number 1, and then we can call ground on 1711. Autonomia de 4 horas e 30 com fins alternados até 9132. 132, controle. Corrigindo, chega via ainda no ponto de espera, torre 1895, ajuste 10018, confirma POB? É 05, senhor, 05. Gente, com 5 a bordo, voou. Número 203, chama o centro Recife, na frequência 1251. 251, obrigado senhora, até a próxima, 2, próximo ponto para caminho 0, para decolagem está todo. Tem navio no 32, autorizado a linha de decolar, pistão no 0, vento 160 graus, 089. Autorizado a linha de decolar, cabeceiro no 0, está no 032. India, ativo holding point, runway 10. 381 India, holding point, runway 10. Avião 32, decolar 210, chame o controle em 120, decimal 8, mau voo. 1208 agora, bom dia, senhor. Nível 32, contato radar, para o nível 380, voo em Luba. Querida da presente, 31, 9132. Contracted tower 118, decimal 95, good flight. Tower 1895, Echo Delta Golf, turn 1, good flight. Tower 0, good afternoon, Echo Delta Golf, turn 1, 24, 10. Echo Delta Golf 71, clear to line up and take off runway 10, wind 180 degrees at 10 knots. Clear to take off runway 10, Echo Delta Golf 71. Salvador, Oxa, 6315, boa tarde, a senhora identificação autorizada a chegar da MAN, deixa para o nível 050. 050, na AMAN, Oxa, 6315. Autoridade voa, cara. Eu tenho investigado a guarda, 6315. Echo Delta Golf 71 airborne at 13, call departure control 120.8. Roger, 120.8 for Echo Delta Golf 71, we'll see you in a couple hours. Roger, good afternoon, Echo Delta Golf 71 with you out of 2,000 feet. Delta Golf 71 with a contact climate report level 310 on the book of departure. 310 on the book of departure, Echo Delta Golf 71. Echo Golf 71, back to the Delta Golf. Desvio do Da 9132, chama o centro Recife na frequência 125.1. 25 no Recife, da 9132, boa tarde, tudo também. Eu vou movendo, eu chamei a torre em 1895. Salvador, o Eco Zulu November já avisou. Eco Zulu November, reporte curto final para pouso, ajuste no 018, ainda não avistado. Reporta na curta final da 17, o Eco Zulu November. Salvador, o TAN 3216, ciente de informação Zulu, posição de número 3, pronto para a compra da autorização de tráfego. TAN 3216, bom dia, autorizado Fortaleza, nível 370, decola pista 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Fruti, segue via Forte Zulu 19, controle Salvador 120.8. Transponder 5002. Autorizado Fortaleza, nível 370. Vai decolar da pista 10 com curva esquerda, efetuar saída bom com transição para ti, é para o Zulu 19 aerovia. Controle 208, transponder 5003. Proteção 3216. Tá 3216 confirmando. 5002, no transponder para o Tibet, excelente. 5002, obrigado, 3216. Boa noite, 67, pushback será 67. Boa noite, 67, autorizado, pushback será 67. Detalhe, é um ataque, 1867. O azul 2790 permanece na escuta para autorização, senhor, para lençóis. Agora, tá pronto? Pronto, copa, senhor, 2790. Nível 200 autorizado. Decolando pistão da zero, primeira curva esquerda, confirmo da saída Momo, após Momo, VATAP, após VATAP, conforme a rota. Controle 120, decimal 8. Transponder 5026. 2685, we're Echo Delta Golf 71. That's correct. Obrigado. Saída Momo, após Momo, VATAP, VATAP, DCT, Lençóis, 1208, controle, 1502, no transponder, azul 2790. 2790, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama para estacionamento, 2790. Senhor, a gente não compra restrição de 15 milhas da carta Momo, abaixo do, acima do 1110. Sinto ciente, mantenha o perfil inferior aguardando instruções do controle. Caso não haja tráfego na terra, não será autorizado sua subida. Ciente, senhor azul 2790, vai manter o perfil inferior. Vou passar a informação. Grato. Procedimento terminado. São 1-0 sem funcionamento. Perfeito, sua transmissão última chegada, mas quase não será autorizada. Final 320. Ativa na chegada, com sinal terminado. É 320. Zulu November, no solo 20, libera direito e pátio 5, estaciona a frequência livre. Boa tarde. Rosca Papagô, prossiga. Pode formar a distância do estado de Salvador? Perfeito, você tem condições de usuários, repare a frequência do controle a 20 mil, nas usuários com Papagô. Boa noite, 67, 1170 a bordo, 3 horas e 20, alterna Palmas. Boa noite, 67, Antônio Pátio, siga via Índia, o ponto de temperatura 1-8, 2-9-5, ajustando a 0-1-8, confirmando 1-7-0. Afirmo 1-7-0 a bordo, alívio táxi, retornando Pátio, Índia, ponto de temperatura 895, mesmo esse ajuste 1-8-67. Sino 6315 na final, chega o trem, chame torre, frequência 11895. 11895 a torre, chame 6315. Salvador, chame 6315, boa tarde. Chame 6315, reporte já baixada e travada? Negativo, vai baixar daqui a pouco, chame 6315. Gente, é forte baixada e travada, chanel 6315. Vai rebotar. Chama táxi 2790. Autonomia 320, voo para Serra Vida 366 para aproximação, está passando o Morro de São Paulo, desça para 2500. Tomeia 7, boa tarde. Com 867, boa tarde, mantenho o ponto de espera. Chamei, desça para 2500, 1018, autorizado a aproximação, aguarde transferência de comunicações. Pois que os 2500, só confirmando se está autorizado a final da RNAV, propósito 366, só para treinamento. 0320, desça para 2500 pés, está autorizado a aproximação, ajuste no 018, aguarde transferência de comunicações. Boa noite, 67, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinhe manter no zero, boa noite, 67. Oi, Salvador, boa tarde, Sena 641. Sena 641 é o controle, desça para 8000, ajuste no 08, chegada bom. 8000 no 08, chegada bom, Sena 641. Xeré 63, 115 no solo 25, libera a direita, chame a sola em 121, décima 1. Direita 211 por solo, Xeré 63, 115. Azul 2790, pronto para o táxi, está com 71.